Vou dançar o tcha-tcha-tcha, Casas da Banha, alegria vem de lá. Casas da Banha, também vou aproveitar. Casas da Banha, é lá que eu quero comprar. É lá que eu quero comprar. Desce o morro com fuzil, Casas da Banha, tudo aqui vai explodir. Casas da Banha, também vou aproveitar. Casas da Banha, é lá que eu vou saquear. É lá que eu vou saquear. Pelas ruas a gritar, tá tudo em chamas, um edifício agora cai. Outro balança, o inimigo pede paz. Não adianta, os deuses querem muito mais. Os deuses querem muito mais. Uma criancinha já suja de sangue, outra que se arrasta e vai. Cheia de cancro, vou dançar o tchá tchá tchá. Casas da Banha, é lá que eu quero comprar. É lá que eu quero comprar. De dentro dessa casa, Casas da Banha, a doçura da mão. Na melodia vou pisando a multidão. Os que caíram, não há mais espaço no chão. Não há mais espaço no chão. Casas da Banha, alegria vem de lá. Casas da Banha, todos parecem faquinha. Casas da Banha, a arte pra mim é assim. Será que tem que ser assim?